Segurança infantil é um tema muito abrangente. Que áreas de trabalho cabem aqui dentro? Imensas. A APSI é a única entidade em Portugal que se dedica de forma exclusiva à prevenção de acidentes em todas as áreas onde há crianças e jovens. Portanto, temos a segurança em casa, o ambiente rodoviário, e aqui as crianças aparecem como passageiros, peões ou condutores, sobretudo ciclistas. Também a segurança na escola, nos espaços de recreio, de lazer e desportivos, e finalmente a prevenção de afogamentos. E a principal missão da APSI é promover a união e o desenvolvimento de esforços sociais, políticos e empresariais para a redução do número e da gravidade dos acidentes e das suas consequências nas crianças e jovens. As últimas estatísticas em Portugal ao nível da segurança infantil têm-se revelado animadoras? Sim, muito animadoras. Portugal reduziu muito a taxa de mortalidade de crianças e jovens até aos 19 anos por traumatismos e lesões. E posso dar como exemplo que em 2007 tivemos 31,63 mortes por cada 100 mil habitantes. Depois, em 2009, este número reduziu imenso para 14,98 por 100 mil habitantes. E, finalmente, em 2012, já reduzimos para 5,86, também por 100 mil habitantes. Por isso, Portugal está no bom caminho. Mas, mesmo assim, se Portugal estivesse ao mesmo nível da Holanda, poderíamos ter evitado mais 26% das mortes, o que ainda seria muito. Também podemos adiantar que os acidentes rodoviários são os que mantêm taxas de mortalidade mais elevada, 68% com uma maior incidência nos passageiros, em segundo lugar os afogamentos com 12% e depois a asfixia, estrangulamento com 5% e as quedas com 4%. Isto a nível de mortalidade. Mas estudos realizados pela APSI nos últimos anos indicam-nos que por cada criança que morre num acidente rodoviário, 131 crianças ficam feridas. Por cada criança que morre por afogamento, uma a duas são internadas. E na sequência de uma queda, uma morte dá origem a 385 crianças que são internadas. Portanto, estes são números que ainda nos dão muito que pensar. O que é ainda preciso fazer nesta área? A APSI acha que ainda há muito trabalho a fazer, apesar de se ter avançado imenso nos últimos anos, e uma das coisas que deveria fazer seria implementar o Plano de Ação de Segurança Infantil, que foi elaborado com o objetivo de criar uma estratégia nacional para a prevenção de acidentes com crianças e adolescentes e que contempla medidas e políticas dirigidas às áreas em que Portugal apresenta mais lacunas. Estão identificadas medidas ao nível da segurança rodoviária, da prevenção de afogamentos, da prevenção de quedas e de intoxicações, de queimaduras e de asfixia e estrangulamento. Ou seja, há muito ainda a fazer e, além disso, há medidas transversais que são comuns a várias áreas e que seria importante implementar para que consigamos mudar a maneira de estar, de viver, de pensar das populações, para que haja uma mentalidade mais de prevenção e não tanto deixar andar e logo se vê o que é que acontece. Por exemplo, também podemos referir que ao nível das infraestruturas e da capacidade técnica também há muita coisa ainda a fazer em Portugal, porque temos muitas vezes ambientes que são construídos para crianças, mas que não têm o desenho ou a construção não é o ideal, mas que quando se consegue construir bem, melhor para crianças, podemos evitar muitos acidentes que depois não será preciso estar a melhorar os ambientes. Portanto, é uma medida mais... tem mais impacto na sociedade. O que faz exatamente a APSI? A APSI desenvolve a sua atividade a vários níveis, por exemplo, fazendo informação e comunicação, como esta entrevista ou como outras entrevistas na rádio ou na televisão. Fazemos muita comunicação através de artigos, de entrevistas que damos e que muitas vezes aparecem em revistas também. Mas a APSI aposta sobretudo na educação e na formação, sobretudo de adultos, de profissionais de muitas áreas, além dos pais, das famílias, dos avós, etc. Nós pensamos que profissionais na área da saúde, na área da educação, engenheiros, arquitetos, paisagistas, pessoas que podem preparar ambientes mais seguros para a criança e ajudar a educar as famílias com uma postura mais orientada para a prevenção, consegue-se fazer melhor. Depois também trabalhamos muito a investigação, fazemos diversos estudos de investigação para saber onde podemos ou onde devemos gastar os parques recursos que temos e apostar todas as nossas forças técnicas no terreno. e, portanto, temos feito estudos de quedas, de intoxicações, de acidentes rodoviários, de utilização de cadeirinhas na criança e, portanto, estamos num bom caminho. Também trabalhamos muito a nível da normalização, tanto a nível nacional como internacional, normalização de produtos, para que os produtos sejam construídos de forma a evitar já muitos acidentes, e estou como exemplo, os andarilhos hoje são mais seguros do que há uns anos atrás, as camas de grades hoje também são muito mais seguras do que há uns anos atrás, que tinham muitas vezes perigo de provocar lesões à criança. E depois outra área em que a APSI trabalha é a legislação, não só também em Portugal, mas no estrangeiro, para a criação de leis que nos ajudem a proteger as crianças. E temos como exemplo a lei das balizas, da segurança das balizas, a lei do transporte coletivo de crianças, entre outras. Quem estiver interessado em colaborar convosco, de que forma é que pode entrar em contacto? Olha, a APSI precisa muito de apoio, sobretudo para conseguir sobreviver nestes tempos difíceis e, portanto, toda a gente, quer famílias, quer profissionais, empresas, instituições, autarquias, que queiram ajudar-nos, tornando-se sócias, é realmente uma forma de nós termos uma, digamos, uma contribuição de cada entidade ou de cada família anualmente que vai contribuir para o nosso trabalho. Outra forma também é angariar novos sócios, angariar outros sócios que contribuam para que nós consigamos prosseguir o nosso trabalho. Além disso, a APSI aceita donativos e quem quiser fazer um donativo basta ir ao nosso site ou pressionar para a APSI. Já agora posso, se puder, deixar os números de telefone, é o 21-88-44-100 e o e-mail apsi@apsi.org.pt e através do e-mail conseguem, ou através também do site, conseguem encontrar o número de identificação bancária da APSI para fazer qualquer donativo ou transferência de cotas. Entretanto, como os nossos recursos técnicos são muito escassos, será sempre preferível mandar um e-mail do que telefonar. Outra informação está disponível também na nossa página do Facebook, e que é muito fácil de aderir, e onde nós vamos tentando dar também alguma informação e postar artigos atualizados sobre as várias áreas em que trabalhamos. Portanto, é muito fácil encontrar a APSI, mas sobretudo através da internet, devido aos escassos recursos humanos de que nós dispomos.